com a necessidade, a gente resolveu implantar esse serviço de moto policiamento para ganharmos agilidade aí nas filas, nos horários de pico, para cruzar aí sentido Cidade del Este e no retorno, né? É porque até então vocês fazem a segurança das pessoas. Certo. Pela agilidade que a moto policiamento tem. É porque até então vocês só faziam esse patrulhamento só com os carros, né? Só com as viaturas, né? E agora ganharam reforço. São 13 motos, inspetor? Sim, trabalharão em equipes com 3 motos. Certo. E agora vocês... Além das viaturas que também terão no apoio, né? Claro, então continua, além das viaturas, as motos, trabalhando em conjunto. Mas com certeza a utilização dessas motos vão dar mais agilidade, principalmente nessa região da ponte ali, como o senhor falou, né, inspetor? Sim, é um serviço novo aí na rodovia. É, com certeza, no início, teremos que fazer alguns ajustes. Então, nós estamos iniciando o trabalho e acompanhando, né, e dentro da necessidade dos ajustes, a gente vai fazendo para as equipes, assim mesmo como ajustar horários de melhor desempenho das motos e etc. Né? Inspetor, vocês vão ter ainda um período de adaptação desse motopoliciamento, até para ver onde tem mais necessidade desse patrulhamento, né? Também ver que número de motos que vai ser necessário utilizar em cada região? Não, na verdade, inicialmente nós faremos esse trabalho nos trechos aqui de obra, né? Na 277 aí, com a Avenida Paraná, até o trevo, a rotatória do CTG Charrua e as filas e Ponte da Amizade. Inclusive com estacionamentos aí na cabeceira da ponte e patrulhamento a pé sobre a ponte. Certo. A senhora acha que essas motos poderão ajudar também no momento de maior movimentação, no horário de pico, principalmente nos trevos de acesso à cidade, no trecho que é muito complicado ali, que é o acesso ali através da região norte, através do CTG Charrua, essas motos vão poder auxiliar no trânsito ali? Na verdade, as motos contribuirão, mas ali a gente já tem uma viatura que faz esse trabalho tanto de manhã como no fim da tarde, fazendo aqueles comboios de deslocamento em velocidade normal, na velocidade mínima ali da via, permitindo com que as pessoas cruzem com maior segurança e escoem rapidamente os veículos que precisam cruzar. É, principalmente isso, né? Além da segurança, né, inspetor, o trânsito que fique mais ágil ali, né? Porque horário de pico, horário que o pessoal sai para trabalhar de manhã, que volta para casa, a complicação maior, na verdade, agora com o retorno às aulas também, aquele movimento, aquele trecho ali fica com um trânsito bastante complicado, né? Sem dúvida. A gente pede aí a boa vontade e a paciência dos condutores, das pessoas, porque... Não é fácil, é um trabalho que a gente está fazendo no intuito de preservar aí a vida das pessoas e possibilitar que faça o cruzamento aí com segurança, mas temos que deixar claro que isso só vai ser resolvido quando o viaduto ou a trincheira ali ficar pronta. Certo. Mas ainda assim é bom que cada um faça a sua parte, que tenha cautela, né? Que o pessoal tenha utilize daquele trecho ali com consciência também, com paciência. Não adianta você querer sair um pouquinho mais cedo de casa, né? Já sabe que aquele trecho ali na BR-277 é complicado, sai um pouco mais cedo de casa, que tenha cautela ao trafegar por esse trecho e não ficar esperando só pela ação da Polícia Rodoviária Federal. Sem dúvida. A gente já mapeou isso. E é algo em torno de uma hora do horário de pico, entre 7 e 8 horas da manhã, que é o crítico ali, do horário de pico, e das 5h30 às 18h, das 17h30 às 18h30 da tarde aí, que é a saída ali do trabalho das pessoas, certo, que estejam deslocando para a faculdade, né? Então, esse é o horário mais crítico. As pessoas que podem sair um pouco mais cedo para fugir desse horário, com certeza pegará um trânsito bem mais tranquilo. Certo. Tem, essas motos já estão trabalhando, elas vão começar logo em seguida? Como que está essa situação, inspetor? Tá, elas já trabalharam ontem, trabalharam hoje pela manhã, e nos próximos dias aí, com certeza, vai até a gente fazer alguns ajustes. A tendência é que todos os dias, no horário de maior incidência, vão ter moto policiais operando aí na 277, região da Ponte da Amizade, aqui, o trecho urbano. Tá certo então, inspetor. Obrigado pela sua participação aí. Vamos contar e torcer mesmo que essas motos venham fazer, esse motopoliciamento venha fazer diferença no trânsito, principalmente ali da região da Ponte da Amizade, na BR-277, também nesse trecho ali que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que é na região ali da BR, da Avenida Tancredo Neves. Obrigada, inspetor, pela sua participação. Nós te agradecemos. Boa tarde a todos.